deixa viver, deixa fluir. Deixa Deus fazer algo especial por ti. Deixa viver, deixa fluir. O mundo me ensinou a crescer, a me fortalecer, a viver na vida como deve ser. De coração partido, ironias da vida. Por que será que isso acontece? Essa me assina. O inimigo te gela, mas volta pra ela que ela te espera. A vida é assim mesmo, mas volta pra ela. Mesmo que ela te jogue de ponta cabeça, mas viva sempre bem a ela, é, não se esqueça. Mesmo que acenda o seu primeiro pé que se arrependa, nem que as estradas da vida nunca te compreendam. Mas saiba só Deus, se no espaço de um passo dado, e mesmo nas quedas na vida, seus feitos será cobrado. E com um rosto belo, face linda e envolvente, o teu olhar me fascina e me faz valente. Cada tropeço em você eu posso até chorar, mas me mantendo firme e forte eu tenho meu lugar. Deixa viver, deixa fluir, deixa Deus fazer algo especial por ti. Deixa viver, deixa fluir. O mundo me ensinou a crescer, a me fortalecer, a viver na vida como deve ser. O mundo me ensinou a viver, a me fortalecer, a viver na vida como deve ser. Sempre atento, esperto, adiante, mesmo se houverem lágrimas no meu semblante. Eu não vou desistir, não vou desanimar. Se um dia tudo irá voltar pro seu lugar. Família, amigos, amores, meus filhos, em Deus acredito. Que a tempestade vai passar, é só questão de tempo. Eu só preciso dar um pouco de tempo ao tempo. Aprender com meus erros e não mais cometê-los. Deixa viver, deixa fluir. Deixa Deus fazer algo especial por ti. Deixa viver, deixa fluir. O mundo me ensinou a crescer, a me fortalecer, a viver na vida como deve ser. Saudade vem, e a chuva cai. Pra renascer, correndo atrás. Motivo de sobra, o tempo cobra. Ninguém se incomoda, a vida passar como um raio de luz. O olho não esconde o limite da alma. Por isso eu te digo, muita calma. Que Jesus te conduz. Sei que o limite aumenta o problema. E sei que o problema aumenta o dilema. A grande fraqueza existe em ti. Pra que fraquejar se eu posso fugir? Cair, persistir, competir pra viver. Bem que seja assim, deixa fluir. Deixa Deus fazer algo especial por ti. Deixa viver, deixa fluir. O mundo me ensinou a crescer, a me fortalecer, a viver na vida como deve ser. Deixa viver, deixa fluir. Deixa Deus fazer algo especial por ti. Deixa viver, deixa fluir. O mundo me ensinou a crescer, a me fortalecer, a viver na vida como deve ser.